meia meia, assim de Bauá, passo 230 para 160. Bom, o Nuno 66 sendo identificação, dessa via chega da Mari para nível 050. 050, é possível vai direto 368? Tá mais bravo, autorizado o táxi, reporte na táxi Papá. Ajuste no 0 no Uno. Bravo, autorizado, ingresso, reporte, anel, pronto, pista no 7. Sônia, azul 973? Prossiga. Alguma possibilidade de coordenar direto o DNT? Guarde, mantenha a saída. Guarda. O 6973 foi autorizado para ir para o base. Ok, para o base está presente o 6973. Patango Vitorino de Juliette, mantém assim condições visuais, zona 1810, acionado 01-60, confirme PB. Cliente, informe tarifa. Bono 645, acende identificação na Proje Lagoinhas para completar a chegada Bonf e desça para 4.000 pés, ajuste na 091. Controle Papa Romeu, Tango de Porto Alvim, desde Colute, Serra de Coimbra, Aurora para a porta. Entre Tango Uniforme November, reporte a 20 milhas da Cidade de Salvador. Funcionário 20 milhas da Cidade de Salvador, November. Enche em frequência livre, guardião 06. Acho que ali o versionamento chama tag. Vitor Mike Bravo, pronto, decolagem? Vitor Mike Bravo, decolagem autorizada. Pistão no 7, vento no 1, 0 graus, 1, 3 nós. O avião 08, plano IFR cancelado aos 1999, Prossiga em condições visuais na proa de Ceasa. Descida a critério, reporte a 2.0 milhas de Salvador. Então, Vitor Mike Bravo, decolador, zona 9, autorizado, curva à esquerda, cruzamento do campo. Ok, curva na esquerda, Vitor Mike Bravo. Autorizando o cruzamento do campo ou direto do corredor até Prado Forte? Eu ativo, autorizado, prosseguir pelo corredor forte e cruzamento do campo. Ok, Mike Bravo, autorizado. Prossiga. Autoriza a presença e proa do litoral e manter a linha do mesmo até o local de destino? Afirmo. Entra no litoral da presença, obrigado. Seu interjúrio pode aprovar a rotatória da presença? Autorizado. Ceasa, Vitor, Índia, Juliette. Graças, Júlio. Azul 6973, chame Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. 2835, pode confirmar o alternado? Alterna 1251. 251, muito obrigado, bom trabalho, senhor. Obrigada, bom voo. Mike Bravo segue restrito no mil pés, aguardando transferência ao controle. Restrito a mil pés, aguardando transferência e proa direta para Fortaleza. Vitor Mike Bravo. Palermo 143, acione identificação, desça para nível de voo 050, na proa de ponto. No 166, após etapa e voo Serra Vila 366, autorizado procedimento RNAS, desça para 2.507 com ajuste no 09. Após etapa, né, voa para o 66, com 019, 2.500. Ativo. Eu confirmei a frequência para o Vitor Mike Bravo. Acione transponder 5067 e chame o controle em 120.80, Vitor Mike Bravo. Acionou 5067, 120.80, Mike Bravo. Controle Salvador, muito boa tarde, Papatango, Vitor Mike Bravo. Vitor Mike Bravo, negativo contato radar, faça o check no equipamento aguardando. Mantenha 1.000 pés corredor forte. Mantenha 1.000 pés corredor forte. Seu campo a ver, seu Índia Júlia. Vitor Índia Juliette, chame a torre 118, decimal 95. 1895, grata, até já. Pesado, táxi, aposta, táxi, eu acho. 1.011, ajuste. Cordial, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Júlio. Vitor Índia Júlio, autorizado sinal da 17 e aguardando a autorização de pouso. 1-0, 1-1, ajuste. Com 1.011 no ajuste, vai livrar 1.500. No sinal normal da 17 aguardando a autorização de pouso, é o Índia Júlio. Tá com corredor forte. Vamos próximo, opção 44, a proa do corredor forte, vai ter que ir até a praia do forte, mantendo 1.000 pés, Reporte visual com o mesmo, está na posição de 10 horas, 4 milhas. Ciente, já visual com o mesmo, Vitor Mike Bravo. Tango Uniforme November, informe quanto visual com o tráfego na posição de 3 horas, 4 milhas. Passa 3-4, prosseguindo a 1 no meu pé, via corredor forte. Tá, ciente do tráfego, negativo visual, Tango Uniforme November. No 645, reduza para 2-10 nós, é o número 2 na aproximação. Patrulhão 208, é Climaca. Boa tarde, ó, papapá, é Climaca, decolado, não se escuta. Papapá, Eco Lima, Oscar, mantenha 5 condições visuais, Litoral Sul, na escuta do controle. Condições, o Eco Lima, Oscar, na escuta. Quando possível, Vitor Mike Bravo, só descer da ascensão até 115 e proa direta de Fortaleza. Vitor Mike Bravo, tá visual com tráfego? Positivo, visual. Tango Uniforme November, tá visual com tráfego anteriormente mencionado? Ativo, botando 3 horas mesma altura. Ah, tá mantendo 1 no 1100 pés. Sim, visual. Gente, Vitor Mike Bravo, mantendo a separação visual com tráfego, autorizada a ascensão para o nível 115. A ascensão é 1-1-5, mantendo separação visual, mas que bravo. Tango Uniforme November, informe que o tráfego irá iniciar a ascensão para o nível 1-1-5. Tá certo, o Tango Uniforme November. 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre, pouso, 7-5-12. Índice. Eu chamei a minha sua e quero um, só que tem. Poxa, né, 601, não autorizada, né, decolar pistão no zero, vento no 1-0 graus, 1-2-9. Ali passando a sinal visual, voo 1-1-66. Voo 1-1-66, chame a torre 1-1-8-95. 1895. Voo 1-1-4-5, desça para 2500 pés. Autorizado procedimento RNAV, reporte passando o ferramento 366. Mesmo assim, visto que o ferramento 366. Caralinha 143, após Bonf, vai voar para o Serra Vista 367, devido à área proibida de Aratu. Confim para o controle, estão com o uniforme November? Autoriza você 500 metros sobre o litoral, senhor? Sim, autorizado. 5 na viola. É o Xenem 601, no decolar 228, controle 120, decimal 8. 208, obrigado aí, boa tarde. Litorim de ajuda, solo 228, pode 4. Black track autorizado, reporte de vai na pista. Gol 1-1-66 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 0-0 graus, 1-3 mais. Livre pouso, 1-1-66. Sierra 2591, né, Torre? Tá escutando. Confirmando, fez DLA, o plano 3830 tá 50 vencido. Fico com contato com a SLS. Gente, fez a DLA junto à SLS? Negativo. Após 2003. Tá voando, Leandro. Plano que recebeu a autorização. Vai manter a nível 320. Exceção 320. Tá 20. Plano 645, Platinal da RNAVE, chame torre 18, decimal 95. Romeu, Tango Uniforme, November, sem a frequência livre, chame no regresso. Tener 6143, autorizada a descida para, corrigindo, mantenha a descida para 070, aguardando para descer para 4000 pés. Romeu 143, autorizada a descida para 4000 pés, ajuste no 011. Guardião 08, informa o tráfego, posição 11 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em descida para 4000 pés, um Airbus 320. Siga. Ok, sim, a gente tem a frequência livre. Plano 645, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus, 139. Registro, pistão, pistão, 10, plano 645. Batango Vitor Mike Bravo, confirme se tem condições de voar direto de China. Positivo. Autorizado, subida para nível de voo 115, direto de China. Direto Fortaleza, nível de voo 115, Vitor Mike Bravo. Termina 143, autorizado final do procedimento RNAVE, partindo do Serra Vitor 367, reporte quando passando Serra Vitor 366. Salvador, gol 869, ponto espera da 1-0. 869, mantém o ponto espera. Militar acionado 32 a bordo para esse táxi 2591. Conselho 2591, táxi autorizado, reporte o táxi aí, hotel, altímetro no 0, no 1. Conselho do hotel 2591. 201, chame o centro Recife em 12835, alterna 1251. 1835251, boa. Alô, Bravo Oeste, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 00 graus, 129. Espera do céu, 2591. Força aérea 2591, autorizado o cruzamento da pista no zero até a Delta. A Delta mantém a posição, chama em 121, décima 1, solo. E o cruzamento na Delta 211, 2591. Plano 645, solo 35, direito no 211. 211, direito no 645. Meu Bravo Oscar decolou os 35, controle 120, décima 8. Obrigado, até a volta, Oscar. E aguarde a autorização de decolagem. Aguardo, 1869. Só contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 240. Certo. Boa, 1869, decolagem autorizada. Pistão no zero, vento no zero, 0 graus, 129. 2 horas, decolagem da 10, 1900. Rosana, agora vai cruzar o 366, 6143. 6143, complete final do procedimento RNAV, chame torre 118, decimal 9. 4. Torre de Salvador, Xené 6143. Xené 6143, continue a aproximação, aguarde. Pista livre, altímetro no 0, 1-1. Oxalé 9499, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 9449. Boa, 1869, decolada 37, controle 1208, por gás. 1208, grato, 1869. Olhe, Salvador, boa tarde, boa 1869. Boa 1869, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo 360. 360, via Arboruno, 1869. Vem para o controle. Nove. O Guardião 06, reporte no local de sobrevoo. O Guardião 06, mantém a frequência do controle e alterne na frequência livre. Salvador, Guardião 08, está visual com o campo. Guardião 08, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, grata. Salvador, Guardião 08, rodatória visual com o campo. Guardião 08, autorizado, sinal do 7, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 09. Sinal do 7, aguardando autorização para pouso 08. Colima Oscar, coordenações na ONU, na frequência livre. Lima 610, na 449. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame do centro Recife em 12835, alterna 1251. 1235351, Romeu Bravo Oscar. Secundário no 251. 251. Guardião 08, pouso autorizado. Pistão no 7, vento no 00 graus, no 3 nós. Pouso autorizado no 7, Guardião 08. Vitorinha de Juliette, táxi autorizado, reporte no táxi aí, Rocha. 1-0, 1-1, ajuste. Oscar, não há prática para reportar no setor, tem a frequência livre, chame no regresso. Vem autorizada, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 1-4 mais. Decolagem, pistão no 0, chame 9-4, 4 mais. Vitor Índia Júlio, é atualizando? Índia Júlio, é atualizando? Tarde, Força Aérea 2591, né? Força Aérea 2591, autorizado ali, manter pistão no zero. Ali, Mateus 0, 2591, né? Xané 9449, decolar 243, controle 120, decimal 8. Controle, Salvador 120, decimal 80, Xané 9449, linha base. Passamos Vitorinho de Juliette na escuta da torre. Vitorinha de Júlio, então agilizando o reporte alinhado na cabeceira 17. Solo aos 43, Guardião 08, backtrack autorizado. Ativando via Oscar, Guardião 08. Chame o centro Recife 1288, alterna 1260. Centro Recife 1288, 1260, grato. 1-0. Essa era 2591, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 1-0 graus, 1-3 nós. Dúvida colagem 2590. A possibilidade Pro de Alefa, 9449. Autorizado, Oceana 9449, voa Alefa. Mandando Alefa 9449. Azul 4206, autorizado Alier, manter pistão no zero. Autorizado Alier, manter pistão no zero. Força aérea 2591, decolar 245, controle 120, decimal 8. 208, obrigado pela coordenação, bom final, boa semana, até mais. Capitão Vitorino de Juliette, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 1, 0 graus, 129. Patrulha 1-0 na escuta da 2. Quantas milhas você faz? Ok, gente. Decola 246, litoral sul, 1500, 1208, controle. Pelo litoral sul, 1500, 208, OPC, grato, Índia de Olimpíada. 4206, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 1, 0 graus, 129. Autorizada a decolagem pista 10, viu, 4206. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papa Sando, Vitor, Índia de Olimpíada. Autorizado, patrulha no zero, reposta no ponto de espera da OSC, 1011, ajuste. Possibilidade de acender para o 2500, senhor? Vitor Índia, Juliette, autorizado subir para 2500 pés, o ajuste no 011. 1011, grato, Índia, Juliette. 110 graus, 13 nós, o vento, ponte fora do solo, patrulha. Chega o Guardião 06. Prossiga Guardião 06, controle na escuta. Zul 4206, decolado 248, 1208, controle. 208, boa noite. Fora do solo, patrulha 10. Decolado 248, patrulha 10, sai com proa do litoral ou proa norte? Proa Norte. Ok, Proa Norte, aguarde transferência ao controle. Guardando, 1-0. Sobe via Buca ao nível 350, azul 4206. Patrulha 10, 1208, controle. 1208, graças ao retorno. TNR 9449, chama o centro Recife em 1288, alterna 1260. Centro Recife 1288, alterna 1260, 9449. Controle ao patrulha 10. Patrulha 10, mantém-se em condições visuais, 500 pés, reporte 20 mil em Salvador, confirme o tempo estimado de voo. Aproximadamente meia hora, solicita novamente a ascensão a 5 mil para 7. Gente, patrulha 10, autorizando a subida para nível de voo 050. Tango Vitor Índia, Juliette, confirma seu estimado para pouso. 2010. 2010, copiada. Para 2591, nós chamamos o Centro Recife em 1288, alternando 260. 288, 260, obrigado, até mais. Alô. Quatro dois zero meia, chame o Centro Recife em 12685, alternando 2545. 2585, 2545, Recife, o azul, 4206. O Vitor Mike Bravo, controle. O Vitor Mike Bravo está a 54 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 1115 para serviço de informação e alerta. Chame em Recife na frequência 12685, alternando 2545. Tango Mike, Índia Lima, sua identificação, autorizada a chegada a Mari, foi na proa do Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés, o ajuste chama 011. Ok, 7, Mike India Lima, voe na proa de Itape, descendo para 4 mil pés. Gente, o Eco Lima Oscar, confirme, retorna para pouso, sobrevoo fora da barra. Atento ao guardião nas proximidades do... proximidades do centro, mantendo 500 pés, o Alfa Terra, cuidado. Siga. Gente, autorizando a descida 500 pés, o ajuste 10111, foi rotatória, reporte visual começo. Vitor India Juliette, controle. Patango Vitor India Juliette, serviço radar encerrado, 2,6 milhas sudoeste de Salvador, mantém as posições visuais, tem a frequência livre, chama no regresso. Salvador, azul 2712, se aproxima a ponto espera da 10 pronto. Azul 2712, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no zero, zero graus, 129. Tem que estar vindo decolagem, o azul 2712. Papá, Juliette Alfa Whisky, a sua identificação autorizada de chegada a Mares, desça para o nível de voo 050, ajuste no 011. Juliette Alfa Whisky, confirme efetuando o desvio. Gente, após desvios, voa ITAP, reporte na proa de ITAP, Juliette Alfa Whisky. Controle Salvador, Azul 2712, boa tarde. Azul 2712, prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, 2712. Prossiga, Guardião 06. Gente, o Guardião 06. Suba 2712, contato radar na decolagem. Suba via saída Conde para nível de voo 170. Via Conde 170, tá, para livre subida da Azul 2712. Né? Tango Mike India Lima, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAVE, reporte para a Santa Serra, Vida 366. Descendo para 2.500 o Mike India Lima, intenção para seguir para 17, já está em condições visuais. Afirma modificada presente, o Mike India Lima. Afirmo. 7, plano IFR cancelado aos 2.003, desça para 2.000 pés, aguardando transferência com a torre. 2.000 pés o Mike India Lima aguarda. Patrulhão Zero, controle. Desculpa. Patrulhão Zero, confirme retornando para a pouso em Salvador. Gente, voe na Proceasa, reporte visual ao começo. Na Proceasa, reportará visual. Patrulhão Azul 2712, vou na Pro de Conde. Pro de Conde, 2712. Mike, India Lima, chame agora a torre na frequência 198, decimal 95. 95, obrigado, Lima. Salvador, muito boa tarde, Papatango, Mike, India Lima. Tango Mike India Lima, intenção de pouso 10. Pousar na 17, o Mike India Lima. Sim, chama para o cancelamento do plano do instrumento Mike India Lima, 1011 ajuste. 1011 já foi modificado com o controle, o Mike India Lima está passando duna. Gente, então está autorizado o circuito da 17 pela direita. Reporte gerando base para pouso na 17, base pela direita. Afirmativa, vai reportar a Lima. Gente, o Juliette Alfa Whisky. Claro, se possível, Juliette Alfa Whisky. Papapá Juliette Alfa Whisky, confirme por quantas milhas irá manter-se nessa proa? Já, poderia por gentileza confirmar a proa ideal para Itaparica no momento, para Juliette Alfa Whisky? Papá Juliette Alfa Whisky, a proa ideal para Itaparica é 065. 065, Juliette Alfa Whisky. Confirmado, o senhor irá sobrevoar a Itaparica? É negativo, conforme instruído pelo controle, vamos após Itaparica, Duna, Juliette Alfa Whisky. Gente, autorizado da presente voa Duna. Gente, voando Duna, Juliette Alfa Whisky. Mike India Lima ingressando uma base pela direita do 17. Mike India Lima, tráfego avistado, livre pouso pistão no 7, vento no 00 graus, 1 no 3 nós. Gente, autorizado pouso, Mike India Lima. Aerostar depois do pouso? Aerostar, irmão. Sim. Viu 90 para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 198 decimal 95. Patrulha 1-0, pouso 1-7 ou direto parte do GAE? Ok, reporte na final para pouso no GAE, 1011 ainda, ajuste. Reportando na final para o GAE do Patrulha 1-0. Aqui em Lima, solo 1-0, para a Aerostar, tem o backtrack autorizado, o reporte livre na pista. Patrulha 10, vento 110 graus, 13 nós, reporte solo controlado no GRE. Cliente, reportará no solo controlado no GRE, patrulha 10.